Rápidos Cast. Agora. Saudações a todo mundo, bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic, comigo, MP, e lá do Recife com o Fernando. Fala, Fernando. Olha aí, finalmente saí da geladeira, né, cara? Eita, saudade do Fernando. Mas tem que ser geladeira mesmo, né? Porque é quente pra cacete. Verdade. Tudo bem, cara? Tudo bem, graças a Deus, cara. Tudo indo. Trabalhando bastante, né? Nossa, demais, cara. Nem fale. Literalmente trabalhando agora. Mas... é. Mas estou aí. É, lembrando, né, que diferente do novo Diablo que a Blizzard anunciou, né? É, nós também estamos no celular e não tem motivo para ficar puto com isso, não. Tá? É. Nós estamos no seu smartphone, na internet, em Raku, que está invadindo Innistrad naquela arte, né? Mas na verdade ela está invocando a Raku. É, acho que ela não é louca o suficiente de peitar, mas ela é louca para invocar em Raccoon e Innistrad. Ela leu a lore e lembra dos detalhes e tal, e aí falou para mim: corrija isso aí, tá corrigido, Fanny. É, e o legal é que acontece no Modern exatamente o que acontece nessa carta e no lore, né? Porque o pessoal usava a Nahiri de Sombras e Innistrad para invocar a Raccoon. É verdade. Né? É, acho curioso. Isso é raro de acontecer no Magic, mas ultimamente até que dá para perceber isso acontecendo algumas vezes. É, abraço também para um ouvinte, o Gabriel, no Twitter. Ele sugeriu que a continuação do desafio das Sentinelas Pauper fosse Frontier Pauper Silver Black ou Pauper Standard. Pauper Standard dá para fazer no Arena. Uhum. Bom, obrigado pelas sugestões, Gabriel. Eu tô muito curioso para pensar em Frontier Pauper ou Silver Black, ou Black Silver, né, que falam. E se o pessoal topar, eu tô dentro, cara. São formatos que não tem meta definido, né? Então, nem o T2 Pauper tem meta definido direito, então dá para brincar bastante. Falando nisso, Fernando, temos um campeonatinho chegando. Eu chamei de Copauper Hack dos Cast, gostou? Legal, já tô com o deck pronto já, cara. Opa, vai ser um campeonato Pauper com os padrinhos e convidados, né? Convidados youtubers, produtores de conteúdo, em que a gente vai jogar Pauper, vamos gravar alguns dos jogos, e principalmente na fase final eles serão gravados e transmitidos, sim, e vai ter premiação aí para quem chegar na final, e se um dos padrinhos conseguir vencer, aí vai ganhar o privilégio de escolher uma pauta e participar aqui com a gente. O privilégio ou o castigo, né, Fernando? De participar aqui com a gente. No dependendo do ponto de vista, né? Exatamente. Exatamente. Além de tics no Magic Online, é claro, né? Tô bem animado com isso. Espero que esse nosso piloto aí, deve ter uns 16 jogadores. Espero que vá em frente e a gente possa fazer talvez uma vez por semestre, uma vez por ano, um campeonato assim, né? Vai ser legal. Tô empolgado também. Hoje não tem fase de combate, porque teve o Pro Tour e o Pro Tour vai ser o tema da fase principal, né? Então vamos pular o combate só hoje, estamos de controle, né, Fernando? Mana vai praticamente, né? Mas tem uma novidade na fase final, então aguentem aí até a fase final que tem novidade. E é isso, cara, bora lá? É a hora que você comba pra ganhar, né, cara? De lembrar. Notícias da semana, ativos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção, aqui no Rápidos Cast. Fernando, hoje tem notícias boas e ruins na fase de manutenção. Todas estão meio que classificadas entre boas e ruins, né? As ruins são que, meio que de última hora, assim, a pessoa ficou sabendo e gerou uma conversa no Twitter sobre cortes de benefícios que a Wizards estava dando para os jogadores do Pro Tour, né? Eles tinham água, garrafinha de água e até camisa garantido lá pela Wizards, mas esse Pro Tour é o primeiro em que não tem, né? Foi um benefício retirado. Nem fala nisso, cara. Eu já começo a ficar. Eu fico puto, cara. Eu vou falar a verdade, eu fico puto com essas coisas. Mas enfim, depois a gente fala sobre isso, que tem mais coisa chata aí. Tem. Um outro benefício tirado foi tokens. E os jogadores profissionais ganhavam, né, algumas tokens, os platinos principalmente, né? Ganhavam tokens para distribuir. Eu nunca vi uma, na verdade, mas eu sei que isso aí rolava. Às vezes você senta com eles para jogar em um Splashling ou um campeonato, um GP, alguma coisa, e ele te dava uma token, né? E foi mais uma coisa retirada. Tanto que até uma pessoa da Star City Games se ofereceu para fazer, para quem quisesse, né? Até 100 tokens de cada um, que era uma coisa meio que comemorativa, uma vez por ano e tal. E essa pessoa se ofereceu, que foi muito bacana, fazer gratuitamente para os platinos, que não tinham condições, é claro. Mas boa notícia agora, o Luiz Salvato venceu o Player of the Year, foi uma disputa lá de quatro decks contra quatro decks, né? Ele e o Seth Manfield. Foi interessante, foram decks C2 que não podia repetir carta e tal. O vídeo já tá lá no canal da Wizards para quem quiser ver, sim. Ele ganhou, acho que foi de 4-2. Você viu, por acaso, Fernando? Não, cara, não vi. Eu assisti, mas eu não lembro exatamente, eu acho que foi 4-2 para ele. Ele teve um pouquinho de sorte por causa da zica do Seth Manfield, mas ele, assim, não cometeu nenhum erro que eu lembro. E, é claro, foi muito bem na escolha e na montagem dos decks, né? Agora deve ter no YouTube, né, para você rever. Já tá lá no canal da Wizards, já um vídeo de 2 horas em que eles jogam essas 6 ou 7 partidas. E tem uma notícia muito legal aqui, um destaque do Pro Tour, que é a história Verdade. do Dustin e do Harry, que são 2 jovens que foram abandonados pelo pai, e ambos têm um problema de distrofia muscular, né? O Dustin joga Magic, né? Então o padrasto dele, que acaba. Padrasto é foda, né, cara? É um pai adotivo, né? Uma pessoa que assume uma Verdade, eu... responsabilidade que, em teoria, não era dela, no princípio não era dela. Isso é muito foda, né? É um pai que escolhe, né, cara? Isso aí é muito bonito, né? Muito bonito mesmo. E o Vance Morgan, que é o pai dele, do Dustin, levou o Dustin pro Pro Tour, né? Ele incentiva esse hábito do filho dele a jogar Magic. E eles, na verdade, escreveram para a Wizards uma carta explicando a situação do Dustin. Pra você ter uma ideia, ele tem 26 anos hoje, Fernando, mas as pessoas que têm essa doença normalmente morrem aos 20 anos. Olha só, cara. É, uma das coisas que o pai dele falou na entrevista é que a única razão do Dustin estar vivo é o Magic e as pessoas que jogam Magic com ele. É isso que Olha ele só, cara, acredita. para você ver a importância da comunidade, cara. Eu sempre falo isso, eu sempre vou falar. O que mantém o Magic tão bom assim por anos, realmente é sempre a comunidade, né? Os amigos, nem tanto os formatos que você joga, o competitivo, então, mas enfim, a comunidade é tudo nesse jogo. O universo também, né, Fernando, que permite você, por exemplo, ouvir um podcast, você tá num dia ruim, escuta umas besteiras nossas, e aí também acaba saindo da realidade um pouquinho e se divertindo. Muito É, outra, legal. outra, uma vez eu já chamei, eu convidei um cara que ele é cego, né? Ele não enxerga, e eu convidei ele já para fazer um podcast um dia com a gente. Só que ele foi até muito legal, cara. Ele falou assim, cara, é que realmente eu parei de jogar mesmo, senão eu topava tranquilo. E ele é cego e quando ele jogava ele fazia Braille no Shield, sabe? E eu achei Nossa. muito bacana a história dele. Mas aí, infelizmente, ele falou assim, cara, eu não vou participar porque realmente eu não tô jogando mais e tal, mas enfim, muita gente boa, acho que é Lucas que ele chama. É isso que eu ia perguntar o nome dele, porque o Vinícius do MTGC, o podcast focado em comunidade, entrevistou um jogador completamente cego, né, na primeira temporada do podcast dele. O nome do episódio é Magic às Cegas, se eu não me engano. Inclusive, eu vou revelar aqui o plot twist que eu ia fazer, cara. Assim, a ideia inicial, né? Porque realmente a gente não conseguiu chamar ele, mas a ideia inicial era a gente gravar todo o podcast sem mencionar que ele tinha deficiência visual e aí no final revelar, entendeu? Ah, Porque nossa, é o Rukas Hadaeli, né? isso, É ele ele mesmo, mesmo. exatamente. Ele esteve no MTGC. Nossa, isso seria legal, Fernando. Puta Não é, cara? sacada sua. Eu achei muito legal, mas infelizmente não. Fica para próxima. Vocês que estão ouvindo, esqueçam isso que depois a gente vai fazer um A gente episódio faz um, sim. É o episódio 20 da primeira temporada do MTGC. Pessoal que tiver interesse em escutar o Vinícius entrevistando o Lucas, né? Bom, então essa história do Dustin, ele tem essa distrofia muscular, ele precisa de ajuda para se movimentar, para jogar, enfim, é uma doença grave, né? E eles escreveram para o Wizards pedindo para deixar ele jogar no Pro Tour. Ele não se classificou para o Pro Tour, né? E a Wizards deixou. Ele foi um jogador convidado. E ele não é o primeiro, né, Fernando? De vez em quando um streamer de Hearthstone vai, ou algum produtor de conteúdo vai. Isso já aconteceu algumas vezes. E Verdade, ele eu fez. me lembro de um que tinha paralisia cerebral, eu acho, mas eu não lembro também o nome dele, mas ele apareceu também, não sei se foi um VP, um Pro Eu Tour. lembro dele, ele fez, acho que ele top 8 um GP, esqueci o nome Isso. dele, mas ele joga com a ajuda de um familiar, não lembro se é a mãe ou o pai, que pega as cartas e mexe para eles. É uma outra história similar. E o Dustin no Pro Tour fez 18 pontos, cara. Olha aí, cara. Que legal, né? É, ele já pode falar que fez 18 pontos a mais do que qualquer um de nós, né? Tem uma história no Pro Tour maior do que a nossa. Que legal. Então, história bonita aí que tem que ser comentada. É, uma notícia boa, interessante aqui, que é o Scryfall. Você usa o Scryfall, Fernando? Não. Não, agora você não tem opção, né? Porque não tem mais o Magic Cards.io. Você precisa de um app ou alguma coisa, assim, não tem que ser o Scryfall mesmo. E ele fez uma parceria com a TCG Player. A princípio nada muda para nós usuários, mas eles só vão mostrar preços do TCG Player, do Card Marketing e do Card Holder, né? Porque eles também mostram os preços do Magic Virtual. E Certo. logo logo tem uma ferramenta de deck build chegando. Então acho que vai ser uma ferramenta, um site mais parrudo, né? Mas espero que continue rápido. Tudo que uma ferramenta dessa precisa ser é rápida. Pra gente já tá precisando de uma carta, então digita lá o nome em português ou em inglês, ou uma parte do nome, aparece lá, aparece formato válido, preço e pronto. É isso que a gente precisa. Exatamente. Isso aí. Notícia boa, olha só, vídeo, tem um vídeo do Elba do Fazendo Nerdice. Se você não conhece esse canal, visita lá e assina. É, ele mostra os erros de traduções de Magic ao redor do mundo. Mostrando pra gente, Fernando, que o Magic em português não é o único privilegiado com erros de tradução. É, o degeneração abrupta, né? Que eu não lembro como é que é a tradução dela, mas é ridícula. É, agora uma coisa, né? Como eu não falo outras línguas além do inglês, eu preciso confiar no Elba para assistir esse vídeo. Porque ele mostra duas cartas em coreano e fala, ó, aqui tem uma de tradução, eu vou ter que acreditar. Que nem o cara que tem uma tatuagem, né, cara? Se ele escreve o nome da namorada em japonês, depois ele pode falar que é o nome de uma carta de Magic que tá de boa. É verdade. Se ele desmanchar com a namorada, né? Casar com a professora, ele diz, não, isso aqui Ou significa. então, melhor, ele pode fazer o nome de uma carta de Magic e falar para a namorada que é o nome dela. Olha aí. Esse é viciado, o Fernando tá cheio dos esquemas. Boa. É, uma outra notícia interessante aqui, tem um vídeo da Geek & Sundry, que é um canal bem de nerd, né, em que mostra o Joseph Gordon-Levitt jogando Magic. Inclusive ele tira uma caixa que é a coleção antiga de Magic dele, tem umas coisas bem legais lá e valiosas lá dentro. É uma dúvida, né, que muita gente tem, que será quais celebridades jogam Magic na verdade? E É, isso ia ser ele legal, né, cara? Se a gente pudesse entrevistar alguém, isso é bacana. Eu não sei, não. Depois que mostrou uma foto do deputado Alexandre Frota falando isso, já dá um pouquinho do deputado Alexandre Frota jogando Magic, eu fico assim. Sério, tem isso, cara? É. Meu Olha lá o grupo dos Deus. padrinhos que alguém mandou. Nossa, Mas que o tristeza. Joseph Gordon-Levitt é um dos atores principais do Inception, né? Como é que é o nome em Certo. português do filme? É a origem. A Origem. Você vê esse filme, né, cara? Muito bom. Vi, sim. Sensacional. É o Nolan. O Nolan é foda, né, cara? É isso aí. Bom, uma notícia. Não sei se é chata ou se é boa, o Fernando. O Dan Lantier, que é o jogador canadense que tinha roubado, né? Ele trapaceou, ele quebrou uma fete e pegou um terreno do cemitério. Foi isso que ele fez, só que na câmera, né? E ele já é um ex-campeão nacional do Canadá, já venceu GPs. Ele escreveu para o Wizards depois disso, pedindo para ser banido para o resto da vida do Magic, para servir de exemplo para os outros. E ele foi banido por 3 anos em vez disso. Não sei se isso é Mas para comemorar ou eu não. lembro que depois que saiu isso, ele escreveu um Twitter, né, alguma coisa assim e tal, mas ele assumiu, eu não vi o desenrolar da história. Ele Ele assumiu mesmo assumiu. que tinha roubado. Ele assumiu e escreveu um e-mail para o Wizards pedindo para ser banido para sempre, para que isso sirva de exemplo para os outros e para que não manche a imagem dele, né? Porque ele queria permanecer com a ideia de que ele tinha vencido o Nacional e os GPs anteriores com a habilidade dele e não trapaceando. Porque você vê a naturalidade com a qual ele faz isso no vídeo e É, eu começa a se vi. perguntar se, pô, será que ele já não faz esse tipo de coisa faz tempo? É inevitável se Verdade. perguntar isso, né, cara? Verdade. Mas tá aí, foi banido por 3 anos, ele volta no final de 2021. Olha só. É, até lá já jogou muito Hearthstone, né, cara? Ah, ele volta pro Pro Tour como jogador de Hearthstone. É, convidado. Faz sucesso. Uma notícia muito chata agora: o Willi Edel anunciou que vai largar o Magic profissional, né? Vai largar o Pro Tour e o Magic profissional. Que esse último Pro Tour foi o último dele. Chato, né? É chato, eu sou grande fã dele, né, cara? Eu já falei várias vezes, mas ele, enfim, ele já deu a contribuição dele mais do que suficiente, né, cara? Acho que, assim, na verdade, eu acho que ele deve abandonar o profissional, mas ele vai estar sempre aí, rodeando o circuito, né? Não Sim, tem sim. Ele é como. um Acho Hall que of é. Famer, né? Eventualmente ele pode participar de algum Pro Tour, tá? Mas Claro. ele disse que vai largar, ainda vai continuar no meio dos esportes e tal. Eu desejei a ele que ele tenha tanto sucesso nas próximas empreitadas quanto ele teve no Magic. Ele Claro, merece, tomara mesmo. é um ótimo cara. Entrevistamos ele duas vezes aqui já, então acho que nós esgotamos já as doses de Willi Edel, né? Mas sempre que ele quiser vir, as portas estão abertas. Ainda sobre Magic competitivo, a Wizards anunciou que haverá um anúncio no dia 6 de dezembro. Só isso. Um grande anúncio. Já começa a ficar com medo, cara. A Wizards fala que vai lançar coisa competitiva. Ah, meu É Deus. anúncio sobre o Magic competitivo. Dá um pouquinho de medo, né? Não sei. Tem muita gente achando que vai ser anúncio do Magic Arena mandando vaga para o Pro Tour. Eu acho que não, porque o Arena ainda está em beta, né? Meio que É verdade. eu acho meio besta apostar tanto num jogo que está em beta assim, mas pode ser que eles falem, não, a partir do meio do ano que vem já vai ter a fase final do Magic Arena e aí sim ele vai começar a classificar, alguma coisa assim. Mas, por enquanto a gente não sabe Bom, nada, isso é especulação. vamos esperar, né? O que a gente sabe é que o senhor Marco Água Rosa escreveu um artigo muito tempo esperado por nós aqui, que é sobre a Rabiá Scale, né? A escala dos planos, e a mesma coisa que a Storm Scale, né? Então ele dá uma nota dizendo para a gente se tem muita chance ou pouca de a gente voltar naquele plano. São dois artigos, na verdade, o segundo ainda não saiu, e nós estamos esperando ansiosamente para montar uma pauta só sobre isso, cara, para falar sobre cada plano e sobre a nota que ele dá para eles. Muito interessante. Verdade, legal. E agora sobre Magic Arena, Fernando e o Mol, né? Só uma coisa do Arena, que dia 15, ou seja, se você já está escutando isso, você pode jogar com seus amigos. O Magic Arena vai instalar essa atualização que te permite desafiar os seus amigos para uma partida. Já jogou Arena? Já eu tenho aqui, só que eu não Boa. tenho muito tempo de jogar, né, cara? O tempo que eu jogo é para jogar, para treinar no Legacy mesmo, né? Não gosto muito de T2, mas eu tenho aqui, instalei, comprei o kit de iniciante lá e pá. Tá bom. Teobaldo, comece a contagem Legacy e Legacy. É, verdade. 1 a 0 pro Legacy. Tem um counter subindo aqui. Notícias do MOL tem bastante, cara. Eu vou até deixar um link aqui para um artigo sobre o Magic Online Championship, o MOX, né, que ele vai sofrer uma mudança muito grande a partir de agora. Tá? Ele vai premiar no ano que vem a 50 mil dólares a mais do que premiou esse ano. Então, o total de prêmios distribuídos vai ser de 250 mil dólares. Tá? A temporada vai começar em 2 de dezembro e os eventos vão mudar de nome. Vão se chamar MOX Prelims e vão ser eventos meio que semanais, assim, ou semanal ou a cada 2 semanas, depende do mês. Ou seja, vão ser mais frequentes do que os eventos mensais que atualmente acontecem, né? E uma Certo. novidade, Fernando, vai dar para você chegar até o Pro Tour através do MOX jogando Modern, Legacy, Vintage e Pauper, cara. Olha que Pauper. legal, cara. Galera do Finalmente. Pauper pira, né? Pô, cara, finalmente o reconhecimento para esse formato, né? Claro, em compensação, né? Em compensação, os preços vão subir. É. O Pauper não vai ser tão Pauper assim. O hype vai ser tenso, né? Mas enfim. Eu acho que é uma forma também de revitalizar aí o interesse no Magic Online, já que está todo mundo olhando para o Arena, né? Então, um bom trabalho aí da Wizards em deixar a gente interessado ainda no Magic Online. Lembrando, né? Se você joga Pauper, corra atrás das cartas o mais rápido possível no Magic Online, porque algumas devem subir bastante de preço. Tá? Tem carta Verdade. Pauper aí absurdo. Tem carta Pauper que custa bem mais do que carta Vintage no Magic Online. Verdade. Até por causa da demanda. Mas você falava, né, em compensação, enquanto um formato entra no caminho do Pro Tour, o outro sai de qualquer tipo de meta competitivo, que é o Commander 1x1. No mesmo anúncio, a Wizards disse pra gente que vai deixar de apoiar o Commander 1x1 competitivo, ou seja, em ligas, né, a partir de Aliança em Ravnica, lá no final de janeiro. Então, ainda vai ter suporte for fun. Se você quiser criar uma sala lá, um X1 for fun, vai dar para jogar sim. Mas a grande pergunta é como é que fica a banlist desse formato, Fernando? Porque... Ah, então, cara, mas essa que é a minha crítica, sabe? Assim, eu faço uma crítica até um pouco de receio de falar, mas enfim. É, a Wizard ela tem que entender, cara, que a comunidade, pô, deixa o Commander lá, cara. Pra que a Wizard foi se meter com o Commander? Era tão legal, sabe? O pessoal da Liga Francesa lá fazendo. Aí ela vem, mexe no negócio, dá o hype de carta e agora lá, mudei de ideia. Tchau. E aí os preços absurdos lá do pessoal Commander. Enfim, cara, eu fico chateado com isso, porque assim, o Commander, ele é, por excelência, um formato for fun, né? Sempre foi. E aí eles criaram aquela Liga Francesa lá, que era até legal, né? Mas aí o Wizard olhou assim e falou, não, vou meter o bedelho aí. E aí faz lista de banida, depois volta atrás, aí desbane, bane, desbane, e fica essa confusão, cara. Agora largaram a mão dos caras, poxa, deixa o Commander pra lá, cara. É, pra quem não lembra do que você tá falando, eles resetaram o formato há pouco tempo, né? É, desbaniram só o Ring, Mana Vault, um monte de coisa no Commander 1x1. E disseram que iam monitorar o formato. Não mudou nada desde então. E até eu tenho visto, o que eu comentei com o pessoal no grupo dos padrinhos, que não dá vontade de anunciar aqui no programa, numa fase, por exemplo, hoje poderia ter uma fase de combate sobre Commander, só que não dá vontade de falar, porque esses top 8 dos challenges são muito repetitivos, né? São decks, assim, tem três decks diferentes. É, tem Breia, tem Leovold e tem mais, sei lá, um Mondo Blue do Teferi, só isso. E agora tá todo mundo combando, né? Então não tem muita graça, tá pouco diverso o formato. O formato Commander é legal pra mim, né? É aquele formato que você pode, assim, você não precisa ter uma Tundra, sei lá, sabe? Você não precisa ter um comandante top. Você faz um comandante que você gosta, entendeu? E aí você consegue jogar ali e se divertir da mesma forma, entendeu? A partir do momento que você bota assim, muito o competitivo em foco, perde um pouco o espírito do Commander, sabe? Pois é, eu costumo jogar nas salas for fun, até é daí que vem os jogos que eu posto no canal do Ractus Cast. Só que mesmo assim é difícil, porque tem muita gente que vai com o espírito competitivo para essas salas, né? Então, de cada 5 jogos que eu jogo, eu consigo aproveitar um para mostrar, porque os outros são muito assimétricos, inclusive. Então, o formato sim tem problemas, acho que nem foi dimensionado para ser um X1, mas vai continuar existindo essa crítica. Essa é a minha crítica, ele não foi feito para isso, entendeu? Depois o pessoal da Liga Francesa lá ainda conseguiu adaptar um pouco, entendeu? Porque os caras gostavam muito e tal, enfim. Mas originalmente ele é um negócio meio outsider, assim. Sim, super casual. Mas ainda tem campeonato competitivo. Por exemplo, o Circuito Liga Magic, que vai acontecer agora final em fevereiro, eles vão manter, sim, a final do Commander. E a lista vai ainda ser a lista de banidas e restritas da Wizards, tá? Após esse... Oi, perdão, pode falar. Não, só assim, falando que é o seguinte, a Wizards tá dizendo assim, ah, beleza, eu tô acabando com o competitivo. Mas eu sei, ela não tem um fiscal que vai na loja olhar, você e seus amigos jogam competitivo, vocês vão continuar jogando competitivo, inclusive com as regras da casa, né? Pode. E eu acho assim, não se desestimule a jogar. Claro, não, imagina. Diz, né? Liberdade total. É, só avisando, quem joga o CLM depois dessa final que acontece em fevereiro, eles não sabem se vão prosseguir com os campeonatos de Commander, né? Lembrando que atualmente tem Legacy, Modern, Standard e Pauper, tá? E o Commander que eu imagino que deve sair, né? Ou pelo menos deve voltar para uma lista do comitê francês, eu não sei. Agora, a Wizards não deve continuar analisando esse formato e atualizando a banlist se continuar assim for fun, porque até não faz sentido do ponto de vista da Wizards. Então fica muito solto aí e pode ser até problemático criar um formato, um campeonato super competitivo dessa maneira. Né? Então fica aí a questão. Mas é isso, Fernando. De notícia já foi. Vamos comprar alguma coisa agora? Vamos gastar dinheiro. Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Ractus Cast. Fernando, você tá animado com o Ultimate Masters? Ah, cara, eu tô animado com a coleção. Acho até agora, né? Mas o que me desanima um pouco é aquela questão da distribuição, que parece que vai ser bem limitada, né? É, assim, você pretende comprar uma box ou pelo menos umas cartas avulsas, assim? Se eu tiver a oportunidade de comprar, eu vou comprar sim, mas eu queria aquela box que vem com a carta especial lá, né? Não sei até que ponto o pessoal vai comprar essas caixas e vai abrir, não sei se pode, entendeu? Eu tô meio por fora do esquema de venda. Mas se eu tiver a oportunidade de comprar a box fechada com aquela carta especial, aí eu compro sim. Então, para quem joga Legacy até que pode ser interessante. Para quem joga só Modern, acho que vai sobrar muita carta. E aí tem que dar um jeito de escoar no mercado secundário aí. Mas eu aprendi algumas coisas desde que nós fizemos o programa sobre box toppers, cara. Que a primeira coisa, essas boxes estão sendo negociadas na pré-venda de lojas até 17% mais baratas que o preço sugerido de venda. Isso é uma notícia boa para os jogadores, né? Porque Certo. você olha para aqueles 1.250 dólares lá da conversão direta, talvez dê para conseguir mais barato. Segunda coisa é, aparentemente, o booster, ele é transparente. É um booster de uma carta só e que vem escrito nele, inclusive, né, proibida revenda, né? E tem um vídeo que soltaram, o sujeito, ele canta a bola e fala, ó, aqui dentro tem uma temporal expansion, tem temporal alguma coisa, né? Manipulation, temporal manipulation. E ele acende uma lanterna por trás, consegue ver e tal. No vídeo não dá pra ver, mas ele fala. E aí ele abre, de fato, tem uma temporal manipulation lá dentro. Então, aparentemente, sim, não dá pra confiar nesses boosters sendo vendidos. Nunca compre esse booster avulso, tá? Você vai Verdade. com certeza perder dinheiro. Não vai ter uma carta top ali em termos de valor, não. Ou seja. Agora na box é ela selada. Você consegue ver o booster ou não? Não, na box selada não. Você precisa pegar o booster e acender uma lanterna por trás dele, jogar contra a luz e tal. Mas com ele dentro da box, não. Impossível. E dentro da box é certeza que tem um booster desse. Né? Então, certinho. E as lojas virtuais também estão vendendo. Eles falaram no vídeo que é a sua loja local que vai ter, mas eles não falaram loja WPN, né? Ou seja, qualquer um que tem aí um estoque só vende online também está recebendo material e vai poder vender. Eu encontrei uma Certo. loja online aqui que tem 44 unidades aqui no Brasil e está vendendo por R$ 1.400 na pré-venda, com a previsão de envio em 8 de janeiro, tá? Agora a pergunta, Fernandes. Isso é bom para os jogadores porque essas lojas elas normalmente vendem mais barato, já que elas não têm o custo ali de manter alguém no balcão, né? Manter uma limpeza, a energia do lugar e tal. Porém, não é um prêmio para as WPN, né? Isso é um problema para as WPN, mas no fim das contas, o que você acha? Bom ou ruim que essas outras lojas virtuais estejam recebendo produto? Assim, de certa forma, eu acho bom, né? Porque você tem mais acesso, né? Não tem. Tudo que limita eu acho ruim, né? Então, assim, se você tem uma chance de ter mais acesso, é melhor. Agora, assim, volto a dizer, a minha preocupação vai ser, essas boxes vão ser vendidas lacradas mesmo? Entendeu? Porque, assim, beleza, você confia de pagar mais de R$ 1.000 assim, sem ter uma garantia, né? Eu não sei, eu fico com muito, muito receio, cara. Abre na frente do lojista. Não, mas no caso, se você comprar pela internet numa loja que só vende assim, Ah, não não, vai ter aí não como, tem né? como. Não tem como. É muito dinheiro mesmo. Mas tem que confiar. E tá aí o preço, a preço base é R$ 1.400 que eu já vi aqui numa loja com mais de 40 unidades, tá? Uma outra coisa também que já está na pré-venda são os guilds de guildas, né? Os kits de guilda de Ravnica. A previsão de envio deles é 17 de dezembro. E eles estão custando mais ou menos R$ 900 cada um. Então tem até uma loja fazendo um pacotão aqui, os 5 kits por R$ 400. Você economiza aí R$ 50 na compra dos 5 kits. É R$ 90 por aquele deckzinho e os brindes que vem dentro. Parece justo. Parece bom, né? É um produto simpático. Né? Agora falando de preço de carta mesmo, cara, por causa do Pro Tour, duas cartas apareceram muito. O Benalish Marshall, que é a carta que custa 3 manas brancas, né, daquele ciclo de Dominaria. E a história de Benalia. Dessas, a história de Benalia é muito cara, porque é uma mítica, né? Mas o Benalish Marshall subiu mais de 100%. Ele dobrou de preço em uma semana. Ele está custando meros 3 dólares. 3 dólares e 33 centavos. Então deve estar aí uns 10, R$ 12. Ainda está barato para uma carta que está fazendo tanto no formato, né? Você, como joga Modern e jogou Legacy, não está nem assustado com esse preço, né, Fernando? Ah, não, isso aí é básico, né, cara? O Doom Whisperer é uma carta boa do Standard, também é uma carta bem cubável, né? É, já tem lugar garantido aqui no meu cubo e caiu 10% em uma semana, então tá 21 dólares. É uma das cartas mais especuladas aí da nova coleção e não tá vendo muito jogo. 21 dólares aí. E uma carta que subiu muito, eu não sei por quê, não consegui descobrir por quê. Não é por causa do Pro Tour, eu procurei inclusive nas listas que não fizeram top 8, mas fizeram vários pontos. Não encontrei essa carta, é Path of Discovery. É um encantamento verde, Fernando, de 4 manas que diz que toda criatura sua que entra em jogo explora quando ela entra em jogo. Não sei por que esse Nossa. negócio aumentou 50% em uma semana, tá 1,66. Se É alguém o quê? souber, Verde? é verde, é verde. Sim. Se alguém souber, por favor, comenta aí. Eu não sei qual é o mistério disso aqui. É, também não. Eu tinha visto uns deckzinhos no Arena usando esse negócio aí. Mas realmente eu não vi muito competitividade, não. Enfim. Pois é, não é efeito Pro Tour, não. Uma coisa que não é mistério é o Shrinkhorn, né? Que é aquele artefatozinho que tomba duas cartas do seu próprio Grimório, que se está usando ele nos decks de Dredge hoje em dia do Modern, né? Então, por causa disso, é uma comum que subiu 150%, mas está ainda abaixo de um dólar lá fora. Então, aqui deve estar tá custando, sei lá, R$ 5, R$ 4 por aí. Sei lá, é uma carta bem ruinzinha. Inclusive, eu acho que eu uso ela de fundo em algumas cartas do cubo, de tão ruim que ela é. É verdade, eu não tô brincando, não. Só que tem que olhar essas 700 cartas desse cubo aqui, ficar olhando uma por uma. Aí não vale a pena, né? Mas acontece, cara. Needle Drop é outra que eu tenho certeza que tem uma ali em algum lugar. Mas é isso aí. Falamos muito de preço, gastamos, economizamos, esperamos ter ajudado aí. Se alguém souber os mistérios aí, por favor, entre em contato com a gente e vamos passar de fase. Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lost. Decks que fizeram 8-2 ou melhor no T2 tinham 4 boards. E Verdade. foram os 4 que chegaram até a final. E o Golgari foi o deck mais jogado. Foi ter quase um quarto dos decks que passaram pro dia 2 são Golgari e Midrange, né? Sim. A questão é que as listas de Golgari, elas não estavam muito bem equipadas para enfrentar esse White Winnie. Ele foi um deck que surgiu na semana anterior ao Pro Tour no Mox, foi o único deck que fez 8-0. E apesar do deck já ter começado a dominar assim no mall, ter bastante gente jogando com ele, fazendo resultado, ele demorou um pouquinho para fazer essa transição para a vida real. E alguns prós conseguiram abraçar a ideia do deck e tal a tempo, tanto que utilizaram ele no Pro Tour. Mas outras equipes e outros prós não, então eles só jogaram com uma lista de Golgari. E se você olhar, a maioria das listas de Golgari, ela ainda estava pesada, orientada para pegar Mirror, Mesmo assim, algumas foram mesmo. muito bem, né? Eu acho que o Villedo até gabaritou o standard do primeiro dia. Ele fez 6-2. E os dois que ele perdeu, se eu não me engano, foi no limitado. Sim, é porque os boros eles começaram a aparecer muito mais depois que afunilou, Ah, sim. porque que nem eu falei, dos decks 8 vitórias ou mais, tinham 4 boros e os 4 foram pro top 4. Então, Sim, mas o mérito do Golgari é que a gente está falando de Golgari, apesar de não ter aparecido no top 8, mas é óbvio, né? Acho que é o deck do Standard agora, foi o que mais converteu aí para o dia 2. Mas o mérito dele, diferente do RW ou do Boros, é que ele é muito mais versátil. Se você olhar as listas, as diferenças delas e as opções que eles têm, sanduíche, esse deck é adaptável a Sim, tudo é que que pode o lance aparecer, do cara. Boros, ele tem um problema quando ele for começar a ser hiteado. Sim. É, Quando criatura ele é o hiteada. principal deck, os outros decks podem se adaptar para ganhar dele com mais facilidade. E o Golgari, quando ele foi o melhor deck, as pessoas tinham que jogar de modos completamente diferentes para ganhar dele. Ele era um deck que você não consegue ganhar fazendo o jogo dele, que é trocar recursos e tudo mais. Sim. Eu obrigatoriamente tinha que jogar por baixo dele sendo agressivo, que é o que o Boros faz, ou fazendo jogadas muito mais over the top que ele não conseguia interagir, coisas tipo um monte de fichas com Marcha das Multidões, Sol Imortal para travar os Planeswalkers, enfim, jogadas desse tipo que são extremamente pesadas, mas que no metagame real, assim, elas não têm vez. Tanto que a tech do Sol Imortal não durou muito. Decks como aquele GW Explorer, em frente ao metagame de Zed Phoenix, Jeskai Control e outros baralhos assim, não duraram. E você acha que se o pessoal começar a jogar mais de RW Agro ou Boros Agro, chamando atenção para esses arquétipos, se o meta se adaptar contra eles, não vai cair só o RW Agro, vai cair o RW Agro, o Boros Agro, o Mono Red Agro, tem pelo menos esses três arquétipos que estão muito presentes no meta, e são todos muito lineares. Sim, não. O Mono Red, por exemplo, ele tem um plano pesado bom, assim, ele pode perder um pouco para cartas como Golden Demise, mas só se o oponente tivesse elas no Game 1, porque no Poisside, boa parte dessas cartas acabam virando Experimental Frenzy, mais remoções, Rekindling Phoenix, Benefire, ele consegue mudar melhor, e o White Winnie, para ele fazer essa mesma mudança é mais difícil, porque ele tem muitas cartas que são exclusivamente agressivas. Tem muito drop 1, muita criatura com 1 de resistência, que sofre nas mãos do Goblin Chainwheeler, que sofre nas mãos, por exemplo, se o BG utilizar o Plague Mare, que é um cavalo preto que entra em jogo matando as fichas. Sim, muito bom o Plague Mare. O outro deck que chamou a atenção aqui foi o Izzet Drakes, né? Um deck que eu acho muito divertido de jogar, e eu não esperava vê-lo com tanta presença aqui. Aparentemente sim, é jogável, mas ele me parece um tanto frágil também. É um deck Izzet que é só pra conseguir reiniciar. O Golgari, ele também ganha do Izzet Drake se ele abrir com as mãos cheias de bichos. Se ele vier, por exemplo, bicho na 2, na 3, na 4, tipo, dois bichos ou remoção e bicho, que aí fica a mesma coisa. Enquanto você tá cantripando, ele não consegue acompanhar. Mas as aberturas mais lentas e cheias de atrito do Golgari, elas são muito punidas pelo Izzet Drake. Porque o Golgari tem muita remoção feitiço, tem chupacabra, tem os menos dos Planeswalkers. Para deixar um Vrassas com o Tempt aberto, são 4 manas, entendeu? É muita coisa. E o Zet Drake consegue fazer um jogo agrotempo e punir o Golgari. E eventualmente pode até ganhar, né? Com Maximais Velocity para dar ímpeto. Sim, fazendo esse jogo agrotempo. Faz um Drake, fica protegendo ele, ou espera para fazer o Drake quando você tiver como dar ímpeto e o oponente tapped out. Isso é bem. Parece um plano super absurdo, mas é super praticável. Não, funciona boa parte das vezes. Eu gosto desse estilo de jogo, embora eu prefira zero criatura. Na verdade, um Counterburn está de bom tamanho, mas é só para brincar. Mas muitas das cartas são similares aqui. Esses removals pequenos também que o Izzet Drakes tem acesso, né? O Shock, ele não está usando o raio de 2 manas, né, do Sand, mas ele pode eventualmente trazer também para o main deck. Sim, tem listas que usam. Aqui em Santos teve para PTQ T2 esse final de semana. A lista de Izzet Drake que ganhou usava Lightning Strike. Ah, olha só. Mas Choque também? Choque também, eu usava os dois. Tá, ok. Postava bastante em Burn. Okay. Sim, faz diferença contra Control, por exemplo. O Control também não tem um Clock. Aí se você vem, por exemplo, com o Electromancer ali, dá uns 2 ataques, aí encaixa um ataque com o Drake com ímpeto, mesmo que o oponente lead, o dano vai juntando. E aí o Lightning Strike faz diferença. Sim. Um outro benefício do Drake, pelo menos em um deck mais controle, que eu uso o Drake só como finisher mesmo, é que ele é a resposta para os poucos decks que eventualmente vão trazer o Tirano da Carnificina do sideboard. Ele é a única carta que pode trocar com o Tirano. Você vai tomar 3 de dano do atropelo, mas ele troca fácil com o Tirano. Num deck que só tem Counterburn, por exemplo, né, você não tem como interagir não sendo por criatura. Então também ele já tem no main deck uma resposta para essa bala de prata aí do formato, que é o Tirano da Carnificina. Isso é muito bom, para conta a favor, né, cara, desse deck aqui. Sim, eu gosto dele também para atacar Planeswalker. Senão você, por exemplo, você jogando com uma versão Control de Sky que vai esse Drake, o oponente vai subir vários Planeswalkers porque eles são bons para pressionar, porque não tem ou equipa aquelas mãos lentas cheias de Durez. Porque é uma abertura boa com o controle. Você faz um Drake rápido, ele não tem resposta, porque sai de roxo pra cabras e começa a colocar. E desvira com o Drake e protege com o counter. Funciona também. Olha só, é mesmo. Não, fazendo o land drop todo turno, a partir do 7º land drop, aí você tá no caminho pra vencer com o Drake. Principalmente se o oponente não tiver muita carta na mão, né? Se você conseguir trocar um por um. Então. Mas isso é numa visão mais de controle, não nessa visão agro. Que parece divertidíssima de jogar também. Aqui, o primeiro deck controle de verdade que aparece cobriu 10% do meta do dia 2, tá em quinto lugar aqui, que é o Jeskai Control, que inclusive inclusive tem uma cópia no top 8 aqui. GSK Control sempre, né, cara, desde o primeiro desenho do formato, sempre esteve presente, porque é um deck que dá acesso ao Teferi e ao Clarion, né, que... É por causa da mana base. Se você quer jogar com Teferi, única mana base factível que você tem é no Jeskai. Tá lindo. A mana do Jeskai é melhor do que a mana de 1W Control, por exemplo, porque as terrenos entram em pé e tudo mais. É, não tem Azores ainda. Nossa, tá linda essa mana base mesmo, olhando aqui. E ele abusa dos Mass Removals, né? Tem, a lista dele é que tem 2 Cleansing Nova, 4 Clarion, 4 Teferi, 3 Breaks, uma busca por Ascanto e o resto é Counter. Basicamente Counter, né? Counter. Sim, é bem parecida com a lista que eu usei. Esse final de semana eu joguei de Jeskai, eu joguei de Jeskai também no CLM dessa semana, eu consegui a vaga pra final T2. Opa. E eu joguei de Jeskai. A base da lista foi bem parecida com essa que fez top 8 no Pro Tour. E uma das cartas que, assim, é uma tecnologia mais recente no Jeskai, começaram a usar na semana passada e faz muita diferença, é o Revitalize, é o cantrip que ganha 3 de vida e dá um draw. Parece sim, um efeito simples, mas esse tipo de deck control, ele precisa fazer draw no começo do jogo para fazer os land drops, e os 3 de vida fazem muita diferença. Você tem mais tempo para usar a vida como recurso, e você tem muitos decks que te dão um burn direto. O Mono Red hoje mesmo, ele tá focado muito em burn, Risk Factor, os burns de Mago, Shock, Lightning Strike. Ele nem tenta tanto te ganhar com bicho, principalmente pós-side. E essa vida, no decorrer do jogo, você dá um 2 desse Revitalize, assim, faz muita diferença. Eu cheguei com 3 e 4, quantos você tá rodando? Eu tô usando 2, mas que a minha lista tá parecida com a que fez top 8, eu não uso Opt. Mas tem listas que são mais voltadas pra spell, que elas costumam usar 4 Opt, 4 Revitalize e Niv-Mizzet no main deck. Niv-Mizzet é mais uma opção. Aí nesse caso, você ter cantrips rápidas como Opt e o Revitalize é bom, porque elas sinergizam bem com o Niv-Mizzet. Nesse caso dessa lista, não. Ela usa mais terrenos, usa uma abordagem um pouco mais pesada, com mais cartas relevantes no deck, assim, tem menos vento, por assim dizer. E quando a desvantagem de um control quando você põe Opt e Revitalize em grandes quantidades é que o deck fica cheio de vento. Quando você vai jogar partidas longas, por exemplo, você vai enfrentar um Golgari, você vai enfrentar uma Mirror, você tem menos cartas que de fato fazem alguma coisa. Isso faz diferença numa partida longa, porque você vê a maior parte do deck nesses jogos. Faz todo sentido. Eu percebi que, pelo menos por essa lista aqui do top 8, não tem, tem toda a paciência do mundo. Ele não pensa nem em um plano de Banefire, por exemplo, para vencer o jogo. Não, ele é completamente Teferi e o Drake. Ele até puxa umas cartas de sideboard que são para melhorar a curva, para se adaptar a decks rápidos, né? No sideboard eu tô vendo Steven Fire, Negate. Sim, e principalmente para mudar o ângulo de ataque. Por exemplo, ele pode subir contra um agro, Lyra Dawnbringer. Ele pode subir Niv-Mizzet e Halzarek para mudar a kill condition do deck. 2 Niv-Mizzet no side, boa. Sim. É uma lista interessante e, de fato, cara, a mana base tá sensacional aqui. Mas esse é o único deck que despontou em termos de controle, né, cara? O resto, esse formato em si, ele tá muito agro. O único representante de mid-range de verdade é o Golgari, é o que tá aparecendo muito. O resto é agro, praticamente tem esse controle aqui. Você acha que tá saudável assim? Sim, porque existem outros baralhos, por exemplo. Existe Dimir Surveil, existe Gritsis, existe GW Tokens. O problema desses decks é que eles são bons em certos metagames. Por exemplo, o GW Tokens, ele vai ser bom quando tiver muito Golgari e Mono Red, mas a partir do momento que tem Izzet Fênix e Control Jeskai, é um deck que tem muita dificuldade em ganhar. De fato. Da mesma maneira, Mono Blue vai ser bom quando tiver Control e Golgari, mas ele não consegue ganhar de Mono Red nem de White Wing. E de certa forma isso é até saudável por causa disso, porque nenhum dos decks tem muita facilidade para ganhar de tudo. Sim. Então quando o principal deck da semana for um, por exemplo, nesse caso, espera-se um aumento em Boros Win, em White Win. Então, naturalmente, os Mono Reds com Chain Wheeler vão acabar aparecendo, porque quem quiser ganhar desse deck vai estar com Chain Wheeler no deck. Chain Wheeler é uma das melhores cartas para travar o Boros. Ele é um bloqueador imenso pelo chão, segura até os tokens da Benalha depois, no turno que ela estoura, e mata todos os bichos de defesa 1. Verdade. E o pessoal que veio aqui de RW Agro ou Boros Agro, meio que veio pra, assim, não ligou muito, né, pro porque não tinham tantos Mono Reds, na verdade. Eles trouxeram o deck e rezaram para não encontrar decks de Chain Wheeler. Foi isso que aconteceu. Porque não tem como se prevenir. No primeiro jogo você está perdido. Por mais que você tenha algumas listas aqui, o RW Agro consegue, algumas, né, de RW Agro conseguem se baixar o Luxodon, ter uma certa proteção, mas mesmo assim a maioria dos bichos não consegue atacar em cima do Team Willow. Né? Sim. Mesmo com o marcador mais um, e aí a coisa fica feia. E esse deck ele tem uma contagem baixa de terrenos, não são todas as listas, por exemplo, que conseguem usar mais terreno no side e subir Lira contra Monohead. Entendeu? Mas é, mesmo as que conseguem, é porque elas já usam mais terrenos no main deck. E aí elas têm uma diferença em relação às outras listas de bordas. Elas não são tão leves, elas são um pouquinho mais pesadas mesmo no G1. E aí a chance para outros decks conseguirem estabilizar melhor, porque elas não são tão agressivas. Por aí vai. Aí fica aquela coisa que nenhum deles consegue ganhar de tudo. O que, em teoria, é bom, né? Sim, o que caracteriza um ambiente saudável. O que eu gosto também de perceber é que o Golgari Midrange, o grande benefício dele é ser bem adaptável, né? Tem muitas peças móveis, mas isso também é um problema, porque você não consegue fechar uma lista resiliente a tudo, como você falou. Mas sim, você Golgari, pode ir por várias avenidas ao mesmo tempo. Tem várias avenidas. Eu vi gente levando o deck baseado no bichinho que quando você explora, põe o marcador, ganha 3 de vida, 4 desse. Ou você põe 3 vrascas, põe a frasca de 6 manas também, a pequena. Só põe os operários de Ixalan, que exploram e esquece do bichinho que ganha vida. Você pode ir por vários caminhos. Sim, a minha lista mesmo de Golgari era um pouco mais pesada. Ela era boa para ganhar de Mirror e de Control, porque eu usava o Wide Growth Walker só no side e tal, mas em compensação para ganhar de agro na primeira partida era mais difícil. Sim. Mas é escolhas, que o deck não consegue ganhar de tudo ao mesmo tempo. E acho que independente do que aconteça, os quatro, ainda falando desse midrange, os quatro troféus do assassino continuam sendo importantes, né, no main deck. Na verdade a maioria das listas não usa quatro, elas usam uma quantidade menor. Mas somando sideboard com main deck dá quatro, né? Nem sempre. Essa é uma carta que ela tem uma desvantagem muito forte no T2, mais do que nos outros formatos. Porque no T2 todo mundo usa básicos e a curva dos decks é mais alta no geral. Então você dá um Assassin's Trophy numa carta do oponente e acelerar ele pra jogada dele de custo 6, por exemplo. Destruir um bicho, um Drake, aí o cara volta de Niv-Mizzet. Destruir um bicho na Mirror, aí o cara volta de Vraska de 6 manas, ou de Carnage Tyrant. E é uma desvantagem real, você tá contra o Mono Red, destrói uma carta dessas, aumenta a quantidade dele de terrenos pra te dar um Banefire, entendeu? Certo, nos Mirrors que eu tenho enfrentado com esse deck, não tem... Quando o oponente usa contra mim, né, não tem feito tanta diferença, não. Os jogos meio que se baseiam em quem consegue manter uma Vraska na mesa... Ou, Geralmente eu seguro Assassin's Trophy para destruir o Planeswalker na Mirror. Que é a carta mais problemática que pode surgir. Porque assim, a Mirror de Golgari, uma das coisas que acontece muito é o seguinte: os dois jogadores forram a mesa de criaturas dispensáveis. Por exemplo, tem um monte de Jade Light, de Golgari Findbroker, Merfolk Branchwalker, e nenhuma dessas criaturas consegue atacar para cima das outras. E sobreviver. Por conta disso, como ninguém consegue atacar pra cima de ninguém e sobreviver, a partida acaba arrastando o jogo. Mesmo no turno do Carnage Tyrant, por exemplo, 2 Find Brokers, ou 1 Find Broker e 1 Branchwalker conseguem bloquear o Carnage e trocar com ele. Sim. E até o ataque com o Carnage fica ruim por causa disso. Porque por aí você fala, mas ele pode bater e dar uma remoção no meio do combate, pra dar o balão e trocar o 2 por 1. Mas, por exemplo, você dá um Vraska Contemption ou um troféu num Branchwalker só pro Carnage passar, beleza. O Carnage sobrevive, vai passar um dano a mais. Só que no turno seguinte, vai estar a mesma situação. Vai ter todo mundo um monte de bicho e ninguém vai ter ataque bom. Sim, não valeu a pena ter. Então, a carta que faz diferença nas Mirrors costumam ser os Planeswalkers. Você fazer uma Vivian ou uma Vraska, ou um Carne e ir subindo eles. Por quê? A partir do momento que essas criaturas, que esses Planeswalkers chegarem perto do Ultimate, se o oponente não achar a remoção dele, o Vraska Contemption ou o troféu, ele vai ser obrigado a atacar desesperadamente para tentar tirar marcador de sangue. Ele vai perder. Se você emblemar uma Vraska de 6 ou uma Vivian, o jogo acaba. O que eu tenho visto, cara, é que a Vrasquinha, o ultimate dela é real também. Acontece. Acontece. É que o dela é um pouco mais fraco. Se a mesa tiver igual, você não vai conseguir. Agora, o da Vrasca de 6, por exemplo, como os piratas que ela põe são menace, fica difícil pro cara dar todos os blocos, entendeu? Ah, sim. Se ele tiver a 1 de vida. Se não poder passar nada, você consegue passar um bicho e matar. E a mesma coisa a Vivian. Se dá mais vezes mais 2, atropelar, vigilância, indestrutível, você nem pensa. Você só ataca com tudo, daqui a 2 turnos o cara não tem mais mesa. É, a Vivian eu nunca cheguei no ultimate, mas a vantagem que ela produz já durante, às vezes, é suficiente pra você. É, na Mirror nem sempre, porque todo mundo tem acesso a cartas que fazem 2x1, que fazem vantagem e tal. Mas quando você emblema, realmente o jogo acaba. Ah, é já. Indestrutível, né? É. É, isso aí nunca tive o prazer de fazer ainda. Tô torcendo pra fazer. Aí, por conta disso, o importante é você ter os Planeswalkers na. Novamente, é bom você guardar o troféu e os contempts pra eles nas mirrors. Boa. E vamos passar rapidinho nessa lista do top 8. Então, tem 6 decks. Às vezes chamam de RW agro, às vezes Boros agro, porque de fato tem algumas pequenas mudanças, principalmente entre os RW agro, né? Quem venceu... É, geralmente esse Boros, ele é um pouco mais pesado. Ele usa bichos com mentor, usa Aurélia. Aurélia. E Heroic Reinforcements. Né? Que... Sim, e o White Winnie, muitas vezes, ele é o White Winnie no main deck inteiro. É só no side que às vezes usa um Banefire, um Experimental Frenzy ou a própria Aurélia. Você curtiu o que a China Fireball fez? É, o time decidiu que dá pra jogar com a Janna Spreadmate, porque eventualmente você ganha a vida do Healer's Hawk ou daquela fichinha do Legion's Land, e aí dá pra crescer essa Janna Spreadmate. Sim, é uma carta que exige resposta, por mais que ele seja um bicho meio... só ataca, assim, não tem muito efeito prático na mesa, é um bicho que vai ficando grande e rápido. Pois é, cara, eu sinto isso também. Ele demanda assim, a resposta, o oponente não pode ignorar ele. Por enquanto ele é 2-2, só com uma 2-2 eu consigo lidar, mas se ele sacrificar aquela fichinha de lifelink da Legion's Land e o bicho fica 3-3 ou pode ficar até 4-4-5-5 depois, eu tô perdido, né? Eu não consigo lidar e para toda a minha mesa. Então sim, ela demanda a resposta. É, mas é lógico, né? Você precisa ter esse setup. Senão, um bicho duas manas 2-2, que num deck desse do jeito que o meta tá complicado, né? Só que você tem muitas formas de fazer, por exemplo, se você abrir uma mão com o franguinho lifelink e depois fizer o vanguarda, por exemplo, vai no turno 1 você faz o franguinho, no 2 você faz o pride mate e já bate 3, bate 1 e deixa ele 3-3, no turno 3 você pode fazer o vanguarda, aí o Leonindo vai ficar 4 no início do combate com o trigger e 5 depois que ele bater com o franguinho. Então, bonito. Tipo, já entrou muito rápido, é uma janela de turno curta pro oponente responder. Aí o T2 ele não tá muito abundante assim de removal de custo 2, por exemplo, contra um BG ele mais provavelmente vai fazer um bicho com Explore na 2 do que dar um cast down no seu bicho, porque geralmente você tem ali 8 bichos com Explore e você tem uma, duas cópias de cast down. Algumas listas mais ousadas assim usam 3. Roda aí, Teobaldo! Aqui é DR. O que eu achei também que saltou aqui aos olhos foi o Benalish Marshall, né? Eu pensei que uma opção seria para esses Boros agro que fosse uma curva do tipo, assim, a vanguarda leonina no 1, os dois goblins no turno 2, né? O que põe fichinho 1, e no turno 3, no lugar do Marechal, o chefe, que coloca a ficha todo turno, né? Pra continuar com esse plano agro. Mas ninguém tá apostando no chefe, tá todo mundo... Ah, não, o Legion War Boss, ele no main deck, ele não é um bicho muito bom, porque ele é muito fácil de ser bloqueado, e ele é muito frágil à remoção. E o Benalish Marshall, se o cara não der remoção no turno que ele entrar, você já vai ter uma combat phase com seus bichos pompados, entendeu? Se você faz o Benalish Marshall, o cara toma o dano, na volta ele mata o Marshall, você já teve uma vantagem dessa criatura estar na mesa um turno. E o Legion War Boss nem tanto, tipo, porque você colocou uma token 1/1 pagando 3 manas, assim. O bichinho 1/1 é bloqueável por qualquer coisa, assim, verdade. Mas eu acho ele um bicho muito bom no side do control, por exemplo. No Jeskai você usa Legion War Boss no side, aí você entra ele, porque o oponente não vai deixar emoção, porque geralmente você só tem Teferi no deck e Crackling Drake ou Niv-Mizzet, ou seja, ele só vai deixar emoções pesadas. Você vai fazer ali rapidamente um Legion War Boss e o oponente tem que responder. E às vezes ele vai estar com uma mão cheia de counter e negate e duras e não vai conseguir. Sim, eu já tive. Eu tenho um deck RW agro também que acontece direto isso. Se passa 2 ou 3 turnos sem resposta ao Legion War Boss, ele domina completamente a mesa. Principalmente se for esses decks que faz 1x1, né? Que não tem o mais removal logo. É, o que eu fiquei impressionado também é que o time da Tiano Fireball, eu tô falando da Tiano Fireball porque a final foi o Luiz Scott Vargas, né? O Ellen Bogen venceu o Pro Tour no primeiro lugar com a RW Agro, e uma outra lista da RW Agro do Luiz Scott Vargas estava em segundo lugar, essa sim que aposta no ganho de vida com a Janice Spreadmate. Só que Sanduíche, ele, a única carta que tem quatro cópias no sideboard é Experimental Frenzy dessa lista. Então tem um plano assim bem ignorante, né? E, inclusive tem dois Benefire, também tem uma montanha no sideboard. O deck fica um pouco mais apostando nesses finishers mais caros depois, né? Eu entendi, essa foi a minha visão de olhar os Experimental Frenzy aqui. Sim, porque assim, geralmente o que acontece é, você tem um plano ultra agressivo no primeiro game, vários bichos de custo 1 e 2, forrar a mesa e tal. Aí o oponente, ele vai tirar as jogadas pesadas dele e colocar remoção global e remoções rápidas. Por exemplo, Peso Morto, Golden Demise, Ritual of Soot, Fire Cannonade. Dá dois em tudo. Sim, Shivan Fire. Ele vai colocar todas as respostas rápidas. E aí, você tira um pouco dessa parte do deck que é frágil, a remoção global, e coloca as jogadas fortes, por exemplo. Benefire, Aurélia, Experimental Frenzy, a Jane. Aí você pune o oponente por isso. Por exemplo, se você se tapa pra fazer Experimental Frenzy, todo turno você vai ficar colocando um monte de bicho. Então o cara da global não vai fazer diferença uma vez. Entendeu? Sim, sim. Se, e ele não conseguir responder a Frenzy, por exemplo, porque ele tirou as Vrascas de 6 manas, aí você tem uma carta que cria uma complicação pro oponente. Esse plano agora é um pouco menos bom, porque todo mundo sabe que o White Winnie Boros vai subir o Frenzy no poisside. Então você nunca vai pegar o oponente 100% despreparado. Mas, por outro lado, ainda é um plano, é um mix de um plano pesado, por exemplo. Se o cara sabe que você vai subir essas cartas, ele não pode tirar todas as jogadas pesadas do deck dele também, senão ele vai conseguir estabilizar o começo, mas vai perder o mid late game pra você, pra sua Aurélia, pra você experimentar o Frenzy. Fica no. Só que se ele deixar muita carta pesada, ele também vai perder pro seu plano principal. Então você cria um impasse na hora do oponente sidear. Fica mais difícil a partida, você fica menos previsível. Isso é bom, porque se você ficar pouco previsível e o oponente errar um nível que ele tem que deixar o deck dele, você consegue punir ele por isso. Tá, mas a gente tem que contar também que o Experimental Frenzy tem uma variância embutida, né? Independente da velocidade do deck, forma, ele vai. Sim, de qualquer forma, ele vai deixar o seu deck mais preparado para um jogo de atrito e trocas. Se você deixar o seu deck muito raso para trocar um por um e dar sweeper na mesa, se você tomar o Experimental Frenzy e não tiver resposta para ele também, porque você não tá preparado para responder uma jogada mais pesada do adversário, você vai perder pro Experimental Frenzy. Ah, certo. Uma dúvida pontual aqui sobre esse deck, eu tô vendo os terrenos, são 20 terrenos, né? 12 planícies, 4 choque, 4 check. E ele tem uma montanha no side. Você acha que essa montanha é pra se preparar contra o Field of Ruin? Nem tanto, porque o Field of Ruin não tá sendo muito jogado, porque ele sobe a curva do deck e aumenta a quantidade de cartas vermelhas. E como ele usa o Benalist Marshall, se ele tivesse uma montanha já no primeiro game, ia atrapalhar um pouco a curva dele. Ah, tá, entendi. Tem que ser corajoso para dedicar um slot, né? Um 15 avos do teu side para uma montanha, mas claro, faz sentido que o deck não deixa de tentar fazer o que ele faz de melhor, né? Aqui ele simplesmente muda um pouquinho do plano, vai um pouquinho pro mid-range aqui. Então tá. O Boros, só entrou um Boros Agro de verdade aqui nesse top 8, né? Que foi. Ele usa. Foi do Jeremy Desani. Ele usa Boros Challenger, Aurélia e tal. Mas o que eu acho curioso em todas essas listas é que os encantamentos é sempre 11 ou 12, né? Tem Conclave Tribunal, História de Benalha e Legion's Land. A História de Benalha é 4, é a carta do torneio. Os outros é que variam entre 3 e 4, né, Sanduíche? Sim, porque depende. Por exemplo, no caso da lista do Desani, como ela não é tão focada em drops 11 e flipar rápido Legion's Land, ele usa 3 mais como uma carta de suporte. Ele não usa obrigatoriamente 4 como plano principal. Certo. Em compensação, como ele é mais pesado, o jogo vai demorar. Mas ele tem mais remoções, tem mais conclaves. Enquanto as listas White Wind cheias de drop 1, mais porradeiras assim, elas estão menos emoção, porque elas se preocupam menos em responder o que o oponente faz, porque o jogo é mais rápido, é mais no chão ali, mais forrar a mesa e fechar o jogo no turno 4 ou 5 nos ataques. E aí você tirar uma peça importante do jogo do oponente é menos relevante. Boa, muito bem. E, assim, esse top 8 como um todo, né, com seis decks iguais, não foi nada representativo do meta, mas você tá animado para continuar jogando esse formato? Acha que ele deve evoluir alguma coisa ou deve continuar aí nessa paridade de muitos decks árabes? Não, ele vai seguir evoluindo sim. É bem interessante de jogar. Eu diria mais que essa... Esse Pro Tour foi uma semana em que esse Poros, esse White Wings estava muito bem posicionado e o restante do meta ainda não tinha se preparado para enfrentar ele da forma adequada. Certo, mas até pelo fato de terem tido seis decks assim no top 8, ele vai ficar na mira do radar. Ele vai ser o deck to beat nessa próxima semana e a gente vai ver como que o meta vai reagir a isso. Muito bem. E, bom, sua opção pro... Você jogou PPTQ, né? Foi Jeskai Control. Eu tenho jogado de Jeskai Control. Como é que você foi? Eu tava te falando contigo ontem, né? Você tava jogando no torneio. Esse pré-PTQ eu perdi no top 4 pra Izzet Drakes, pro campeão. E ontem eu joguei a etapa dobrada do CLM aqui em Santos com o deck, com o Jeskai, e eu fiz 3-1. Aí consegui passar em primeiro no ranking e ganhei. Aí já garanti minha vaga no CLM do ano que vem. Aê, boa. Em fevereiro, né? No T2, né? O Modern eu ainda tô jogando. Boa. O grind não para, né, Sanduíche? É isso aí. esse Pro Tour também, apesar desse top 8 não ser tão legal, ele deu pra gente uma jogada muito legal. Duas, né? Do Luiz Scott Vargas, que é puta veterano, já faz parte aí do Hall da Fama. A primeira que eu quero falar foi na final. Você chegou a ver essa jogada da final? Foi o blefe do Seto? Isso, ele tem um Seto do Record. Foi na semifinal, né? Acho que foi na final. Ele tinha um Seto do Record. Foi na semifinal contra o GM Desani. Ele tinha o Adantos flipado e o Desani tava decidindo se ele atacava com um, com todos. Sim. Eu tava pensando no outro da final, mas sim, esse que você tá falando é exatamente esse cenário aí, né? Ele separa quatro manas. Ele pega enquanto o Desani decide se vai atacar ou não, ele põe o token na mão, aí o oponente. O Desani puxa o token dele, né? Vou bater com tudo. Aí ele. Não, pai, eu não vou colocar o token. Aí ele deu um seto. Esse é um tipo de jogada. É um dos blefes, por assim dizer, que você só consegue fazer na vida real. Exato. Ele lembra muito o tal do blefe da caneta, que é quando você quer pega que... pra anotar a vida, né? Isso, tipo, o oponente já tá decidindo se ele ataca com as criaturas ou não, aí você pega a caneta e deixa ela como se fosse marcar a vida. Aí o oponente, tá bom, já que ele vai marcar a vida, ataca com tudo, aí tá bom, certo. Aí você fala... Ou seta, ou bloqueio, ou faça um bicho com flash, bloqueio, entendeu? Um rasgo capacheno, uma vendilhão clique. Mas teve uma outra do seto que o Luiz Scott Vargas fez na final, em que ele, lógico, ele só tem um seto, né, no sideboard. E depois lá de sideboardear, ele tava na final contra o Lembogen, e em um momento ele passou com as quatro manas destapadas, né? Acho que ele tinha duas cartas na mão, coisa assim. E o Lembogen decidindo com o que ele ia atacar. O Luiz Scott Vargas olha para ele com a maior poker face e fala: eu tenho seto na mão. esse tipo de blefe também é engraçado, né? Porque depende muito do como o seu oponente vai reagir. Ele pode só ignorar ou o blefe sair contra você. Ele de repente fala: tá bom, então ele não tem. Aí vai lá, ataca entendeu? É muito... Foi muito bom, mas você ouviu a história de bastidor que o Luiz Scott Vargas estava fazendo isso o tempo todo nos treinos da China Fireball e ninguém pagava o blefe dele. Sim, ele com um settle no sideboard só num deck que não compra carta, é um deck que você tá jogando todas as partidas com as 12 primeiras cartas do topo, assim. E os amigos conhecem ele. Fala: o Luiz Scott Vargas é full of shit, né? Não acredito em nada do que ele fala. Achei engraçado isso. Mas é uma forma também de crescer olhando, né, o jogo, olhando a final, a linguagem corporal deles. Assim. Foi um Pro Tour divertido por isso. E eu tô contigo nessa linguagem do formato. 10-0? 10-0. Ah, 10-0. Desculpa. Eu não lembro quem foi que pilotou. Eu lembro que foi o Guilherme Gatier. Ele fez 10-0 com o Mono Blue Tempo no T2 do Pro Tour. Andou bem demais. Ele ganhou todas as partidas do construído e provavelmente fez drafts desastrosos para não ter conseguido fazer top 8. Verdade. E além do Luiz Scott Vargas e do Jeremy Desani, tivemos o Yuya Watanabe, que fez top 8 aqui e pilotou o Izet Brakes, né? Se não fosse ele pilotando o Izet Brakes, talvez não teriam o Izet Brakes aqui no top 8, né, cara? Porque o Watanabe é o outro Hall of É, Famer foda. um dos decks que fez 10-0 também foi o Izet Drake. E é curioso você falar isso, porque tem uma planilha comparando desempenho de decks contra decks no Pro Tour, ignorando pilotos e tudo mais. É. E um dos decks que mais foi bem sucedido foi o Izet Drakes. Ah, é contra todos os outros decks do meta. Sim. Olha só. Ó, aqui, ó. Eu tô com ela aberta aqui. O Izet Drakes contra o meta como um todo, ele teve uma win contra os principais decks, os principais decks do meta. 58% a win dele. O Vai ser GSky bom. Control, variações de control foi 53%, Mono Red 48%, White Win e Boros, né, 47% e Golgari 47% contra os top arquétipos do meta. Nossa, esse Atrix foi realmente muito bem. Sim, entre os top arquétipos, contra todos os decks, né, se você considerar até rogues e tudo mais, o Izet Drakes, na verdade, o Izet Drakes, o RW, o Mono Red e o Golgari ficaram os quatro com 61% contra o meta e contra os 58%. Ah, ok. É, o Izet Brakes na lista você olha, parece um deck frágil, né? Mas precisa ver ele jogando. Ou precisa ter alguma experiência para poder É, eu diria prever que assim, como você não joga. pode jogar com o deck no. É, você Vácuo. tem que ter uma certa paciência. Você não precisa, por exemplo, turno 4 se tapar pro Kraken Drake. Essa é a jogada Não, pelo amor de Deus. que vai fazer você morrer todos os jogos contra tudo. O cara vai Sim. te dar uma remoção, você vai perder seu bicho e tal. Se você jogar com paciência, você vai conseguir colocar essa criatura com proteção, você vai conseguir, jogar essa criatura com ímpeto e dar um golpe surpresa no oponente. Lembrando que a gente fala Izet Drake, né? Mas não tem só o Drake, tem a Fênix, que é um plano de jogo, pode-se dizer até alternativo, né, sanduíche? Se você por acaso conseguir jogar três Fênix pro cemitério nos quatro primeiros turnos, no quinto você pode estar dando 12 de dano, 9 de dano com ímpeto, né? Mais alguma coisa que você joga em cima delas para melhorar o ataque, tá? Então vai fundo também no plano da Fênix, mas é outro plano que exige muita paciência, porque tem que ficar jogando elas pro cementério, então tem que gastar os teus Sim, e é uma jumpstart, coisa tem que que chegar. quanto mais tempo você demora para fazer o turno grande, assim, de voltar às Fênix, melhor. Porque se você tentar, vou voltar a Fênix no turno 3, com o Goblin Necromancer e tal, você provavelmente vai voltar uma Fênix só, porque você não cavou tanto assim no Sim, deck. sim. Mas se você fizer isso no turno 8, por exemplo, se você vai dando remoção, vai controlando a mesa, e no turno 8 você faz essa jogada, você provavelmente está voltando duas Fênix, talvez até três Fênix, ou então voltando uma Fênix que você já desceu da mão e já morreu no combate e voltou, entendeu? Exato. E assim, para jogar contra esse deck, a dica é mate o Electromancer. O jogo Sim, é outro o com o Electro é Electromancer igual o na mesa. Storm no Modern. Se você não matar o Electromancer, ele vai fazer muito mais jogadas do que ele deveria ser capaz de fazer, na mesma quantidade de tempo. E aí, esquece, ele vai olhar metade do deck no turno 4, assim, e você já morreu. É, não parece que ele é capaz de fazer isso, mas é assim. Mas Entre é. Charge a Course, Discover Dispersal, Radical Idea, Oi Opt, ele consegue fácil. Não Sim. espera o Goblin te atacar, tá? Mata ele assim que der. Não se preocupa com o resto, porque ele é assim, prioridade zero para poder prosseguir com o teu estilo de jogo, né? Senão se adianta Sim. demais o plano de jogo do deck de Zet Drakes. Tá certinho. Então é isso, Sanduíche. Acho que perspectivas boas aí para esse standard, né? E quando o standard está bom, assim a gente começa a especular. O que acontece quando entrar Azorius? E o Shockland Azorius, né? E será que vem um counter Azorius, alguma coisa assim? Então é mais uma coisa para a gente ficar especulando até É, chegar devem nesse vir Ravnica. cartas boas para todo mundo, porque Ravnica, pro padrão, assim, é carta dourada. Carta dourada sempre tem bastante, power level em comparação Ah, é. às não douradas. Tem split card também. As split card costumam ser cartas versáteis e boas, que permitem, estratégias diferentes funcionarem. Ou, no caso, até as menos intuitivas. Por exemplo, você tem o Izet, que usa só o lado de Mir usa a split card de Mir usando só a Discover mana azul, Dispersal, entendeu? é. E você tem o mesmo para outros baralhos. Sim, fácil, Então, dá. e o acesso à mana fácil, essa edição próxima agora, ela vai trazer mais do que a mana para cinco guildas que faltam. Ela vai possibilitar combinações de três cores que hoje não são tão viáveis. Por exemplo, o Esper Control é um baralho que a mana hoje é sofrível, porque você só tem acesso ao Watery Grave. Então, para você fazer cartas que são dupla branca, por exemplo, como é o caso do Settle the Wreckage, de Cleansing Nova, você não consegue, com confiança, porque você não tem nem a Godless Shrine, nem a Hallowed Fountain. Sim. E o mesmo para outras combinações. Por exemplo, você vai conseguir montar um Jundi, porque vai ter mais duas Shocklands. Você vai conseguir montar um Gru Dinossauros sem splashar nenhuma cor, porque você vai ter uma quantidade dourada saindo na cor e mais a mana base. Porque o problema do Gru Dinossauros hoje é que você não consegue fazer com muita frequência. Desculpa, enquanto cortou a sua ligação, você não consegue fazer o que com muita frequência? É, Llanowar Elves não. Ah, sim, sim. Então, Golgari e o Celestia conseguem, se eles quiserem, porque tem Temple Garden pra fazer num. Tem mais fontes da cor, entendeu? E o Gru não consegue, por enquanto. Nem o Gru, nem o Simic. Verdade. Só o fato de ter essa Shocklands já vai mudar bastante coisa, né? Mas ainda dá pra falar, por exemplo, de Mass Removal, que Azorius pode ter um Mass Removal de 4 manas, e Orzhov, principalmente, pode ter um também jogáveis de main deck. Então o controle tende a ganhar também. Sim, é possível. Coisas. É possível porque é o tipo de carta que lança. Assim, é bem provável que no Azorius eles lancem pelo menos uma remoção e uma compra boa, sabe? Um counter, né? Talvez um counter como Ionizar. É, um counter, exatamente. É, tomara que as Orgs não vejam overpower, porque já tem Teferi no formato, aí fica impossível enfrentar Teferi o dia inteiro. Mas é uma coisa que eu tenho certeza é que a preocupação deles com o balanço dessas cartas tá sendo algo que tem bastante atenção agora. Que bom, né? Mesmo que eles lancem o Teferi, dificilmente eles não vão deixar sem respostas. É uma das coisas que eles fizeram de uns tempos pra cá. Você vê isso muito claramente em Guilda de Ravnica. É respostas pra Planeswalkers em cartas de raridades mais baixas. Por exemplo, você tem no preto Eldest Reborn e Plaguecrafter que respondem Planeswalker. Ah, sim. Sendo que você ainda tem as remoções como Assassin's Trophy, Vrasas Contempt. No Rakdos, talvez eles devam lançar alguma remoção boa que pegue Planeswalkers. A Dreadbore pode ser remoçado. Eu não digo algo tão bom quanto o Dreadbore, mas talvez algo de 3 manas, assim, que destrua a criatura e Planeswalkers, seja Rakdos. Tá na hora. Provável que eles lancem assim, eles devem ter uma atenção em Planeswalkers. Isso nos próximos sets, porque senão cria PWs que são muito opressivos nos formatos, e no caso do T2, sem respostas à altura. A gente viu isso quando tinha o Gideon aliado e a Heroes Downfall tinha acabado de cair. O Gideon era impossível, ninguém segurava ele. Ah, é verdade. Bem lembrado. Nossa, eu não tenho essa memória pra lembrar dos exemplos, assim, mas é. Você falando do Gideon aliado do Zendikar, vem na hora, assim, o império que ele fez, né, enquanto tava no stand. Sim, ele jogou ali um tempo no formato que tinha acabado de rotacionar a queda do herói e nenhum deck tinha uma resposta à altura. Você tomava um Gideon na 4, o oponente na play, você praticamente perdeu o jogo. Era muito difícil voltar disso, na verdade. Mas tá bom, matamos aí o Pro Tour, cara. Foi uma experiência engrandecedora conversar sobre isso contigo. E assistir o Pro Tour também, principalmente as jogadas do Luiz Scott Vargas, é impagável. Assim. Espero que já tenha umas montagens aí com as jogadas dele. Deve ter. Que é muito bom. E, ô Sanduíche, eu sei que você tá no caminho aí, continuo desejando sorte pra você. Quem sabe eu te vejo um dia aqui no lugar do primeiro lugar aqui, $50 mil de premiação e a foto toda feliz. Que sonho. Pra quem quiser acompanhar o Sanduíche, o canal dele é o Sanduíches Grind. Agora você tá produzindo vídeos. O quê? Isso aqui no YouTube. É toda semana, praticamente. Acho que uns 2 por semana você tá lançando, não? Eu tô com uma média aí de uns 3 por semana, dependendo da semana. Legal. Aí falando sobre tudo, sobre Modern, T2. Sobre a rotina desses torneios que eu jogo. Eu devo gravar ainda essa semana falando sobre a vaga no CLM, falando sobre GSKY no T2, gameplay das partidas. Pô, acho que aqui a gente só tem um gostinho do que é o Sanduíche dando as aulas dele, mas tem que seguir lá no YouTube para poder ver o meta muda, né? O Modern, principalmente, tem muita coisa para ser discutida ainda, e o T2 está mudando sempre, então essas suas variações aí ajudam bastante. E você não esconde muito o jogo, não. Você é bem aberto para liberar essas informações, o que eu acho legal. Sigam lá, que é Sanduíches Grind, né? Então, Sanduíches, né? Com O. Uhum. Deixa então, o link depois aí, o pessoal acompanha ele. Com certeza vai estar aqui na descrição do episódio esse link. E obrigado, Sanduíche. Boa sorte aí nos próximos torneios também. Valeu, com certeza. Quando quiser chamar aí, a gente participa. Valeu, mano. É nóis. Até a próxima. Obrigadão, um abraço. Fase final, para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BR. Fernando, vamos inaugurar uma novidade aqui. Agora, toda semana vai ter uma frase especial, uma mensagem aí de um dos nossos apoiadores. E a dessa semana foi do Felipe, colega aqui da universidade, que mandou Make Stasis Great Again. e já me fez me arrepender de inaugurar esse... esse segmento. Não, brincadeira, Felipe, muito gente boa. Obrigado, Felipe, aí, por nos apoiar. É, Make Stasis Great Again. A chance dessa carta voltar no Standard é a mesma de o seu próximo Papa. Não vai acontecer. Mas ela pode ser grande aí no do Vintage, no Legacy, podem brincar à vontade. É isso aí. E abraço aí para todos os padrinhos. Obrigado pela colaboração. Quem quiser ser padrinho, o link está aí embaixo também. Abraço aí para o Lucas, nosso padrinho, que enquanto ele não está jogando Pauper, ele está apresentando aquele programa Galinha Direta. Eu preciso fazer um top 10 de thumbs do Lucas, cara. O canal dele está cheio de thumb engraçada. A última foi essa brincadeira aí, com Galinha Direta, o programa da Globo. Bom, falar em Lucas, um abraço pro Lucas aí, que ele me ajudou. Ah, ficou mais de 2 horas configurando o meu OBS, porque eu vou fazer uma transmissão de Twitch, né? Boa. E ainda não tem data não, mas vai sair logo, logo. Vou fazer só Legacy. E aí Opa. Ele me ajudou pra caramba, cara. Ele, ficou ele manja mais muito. De 2 horas. Ele manja muito. Me deu umas dicas também. Um abraço aí pra ele. E, bom, é isso, cara. Dizer que o nosso e-mail é hackdoscast@gmail.com, Twitter é @hackdoscast. Espero que o pessoal tenha gostado aí da cobertura do Pro Tour, cobertura, né, entre aspas. Um Pro Tour meio pobre em termos de top 8, mas rico em termos de jogadas, né? Inclusive, eu falei sobre isso com o Sanduíche em off, e também vou falar com ele que a gente ainda vai gravar essa fase. Mas você viu as jogadas do Luiz Scott Vargas? Os blefs dele? Não. Não vi. Escuta esse programa na fase principal, é fantástico, cara. É típico blefe de jogador profissional, mas é muito bom, porque ele é muito cara de pau. É sério, é muito bom mesmo. E obrigado aí, gente. Obrigado, Fernando, por estar aqui com a gente. E até a próxima. Obrigado pelos peixes. Valeu!